Controle Salvador, muito bom dia, Chuné 6251, Dael 1600, peço. 6251, contato radar, suba nível 360. Radar 360, Chuné 62. Autoriza para a direita, poxa, né, 6251. Sim. Você pode coordenar para a direita ou bridge para 6251? Autorizado, Leda. Leda, 6251. Xana 6251, Xana Centro Recife, 251. 25162. Salvador, WebJet 5717 is ready to copy flight level 340 to Galleon with Juliet permission. Confirme quem chamou, Solo Salvador. Salvador, WebJet 5717, copy. Salvador, WebJet 5717. Salvador, WebJet 5717 is ready to copy. Salvador, WebJet 5717 is ready to copy. Salvador, bom dia, WebJet 6749. Contato radar, subo 340. 340, 6749. Solicitando da AEL, se possível, senhor. Obrigado. Da AEL. Poderia liberar a velocidade baixo nível 100? Certo. Internet. Enquanto nós pode abrir. Chame Recife, coordene 1251. 1251. Copiou 1749.